começar. No meu diário o tempo não quer passar. E a dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Ei, ei, eu juro nunca mais vou me apaixonar. Me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Alanzinho, simplesmente romântico. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute essa canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Ei, ei, eu juro nunca mais vou me apaixonar. Me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca.